Começando, Nerd Patriarca de volta, e hoje, segunda parte da franquia Godzilla. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Millennium e seu maldito chroma key. Hoje eu tô aqui com o Everton. E vamos falar sobre o retorno do Rei dos Monstros. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Bem, Nerd Patriarca começando, voltamos para mais um episódio. Dessa vez, vamos fazer a segunda parte da franquia Godzilla, né? A gente gravou a primeira parte, comentamos sobre o filme clássico de 54, falamos da era Showa como um todo, falamos da era Heisei, falamos do filme de 98, o filme americano dirigido pelo Roland Emmerich. E agora a gente vai começar a segunda parte comentando a era Millennium, que é a era posterior à era Heisei, esse novo Monsterverse da Warner Bros. E outras coisinhas mais que a gente lembrar aqui do Godzilla. E também, não podemos esquecer, a gente tem um filme de 2016, o Shin Godzilla, que talvez seja a nova fase do Godzilla. Enfim, vamos comentar as fases que existem, o futuro do Rei dos Monstros no cinema. E eu acho que vai ter bastante coisa pra gente falar. Bem, vamos começar sem mais delongas na era Millennium, né? A gente terminou a era Heisei. A era Heisei acabou lá em 95 com Godzilla vs. Destroyer. Em 98 a gente teve o filme, a tentativa do Nova Franquia no cinema americano, que não deu muito certo. Então a gente tem um espaço ali de alguns anos, né, de 95 para 99, em que foi lançado Godzilla 2000, ou Godzilla 2000 Millennium, né, que é o título original em japonês, que é o primeiro filme da Era Millennium. A Era Millennium é composta por 6 filmes. A gente tem em 99 o lançamento de Godzilla 2000, em 2000 Godzilla vs. Megaguirus. É isso o nome do monstro, mano? Exatamente, Megaguirus. Em 2001 a gente tem Godzilla, Mothra e King Ghidorah, The Giant Monsters All Attack. Em 2002 a gente tem Godzilla contra Mechagodzilla. Em 2003 a gente tem Godzilla Tokyo SOS. E em 2004 a gente tem Godzilla Final Wars, ou Batalha Final, que vai encerrar a Era Millennium. A Era Millennium ela já se diferencia da anterior porque ela já traz filmes que não se conectam entre si, certo? Alguns têm conexões com o clássico de 54, mas tem também filmes autônomos que têm sua própria história. Então a gente tem essa diferença da era Heisei, que tentou conectar mais os seus filmes, trazer muito mais de nostalgia dos clássicos e conectar os personagens, enfim. E o Millennium deixou isso um pouquinho de lado e tentou criar histórias próprias para cada um dos seus filmes. Exatamente. Além de também trazer um grande diferencial, né, que é deixar um pouco de lado os efeitos práticos para trabalhar mais com chroma key, começar a trabalhar mais com efeitos digitais. Então já trouxe essa grande diferença também na produção dos filmes. É só você assistir o primeiro, o Millennium mesmo, cara, você assiste as explosões, é nojento, cara. Exatamente, ele andando na água. É uma explosão assim, tipo, tá explodindo uma parte na cidade. Aparece aquele efeito de explosão do Movie Maker, tá ligado? E não acontece nada em volta, sabe? É muito tosco. Realmente tem algumas cenas que você fala, porra, mas os caras escolheram usar digital aqui, que deixa... Puta, que perde muita qualidade. Bom, demais. Como eu mencionei anteriormente, né, na parte do Heisei, era tão bonito quando você via ali os efeitos práticos. Por exemplo, você via o Godzilla saindo da água. Realmente, ele tava saindo da água. Você podia procurar making of ali do filme ou documentário. Beleza, os caras falam, não, a gente usou uma banheira, a gente usou uma parte aqui, jogou uma água e linkou com a imagem da cidade. Mas, meu, você nota que o personagem tá tendo contato com a água, tá saindo da água, o prédio explode, você vê os detritos do prédio caindo, destruindo outras coisas em volta, uma rajada de fogo, uma explosão, realmente danifica as coisas no cenário. Você vê os tanquezinhos, por mais que você saiba que é um brinquedo, você vê os tanquezinhos de brinquedos, aviãozinho, atirando mísselzinho, pô, é da hora as maquetes em si. Já o Millennium tentar trazer essa nova tecnologia, tipo, tudo em cima da hora, ficou muito mal feito, porque muita cena icônica, muita cena até básica, pô, o Godzilla saindo da água, você notava os efeitos porcos que os caras faziam, meu, já perdeu muito na qualidade do filme só com esses efeitos. É verdade, é bem... Se a gente pegar a abertura da série, né, da era, que é o Godzilla 2000, a gente já tem essa utilização ruim de efeitos especiais e, assim, não falando que eles não tinham... Se você tem um efeito especial, tá certo que é 2000, são efeitos diferentes, mas eles são muito mal utilizados no filme. filme criam aspectos que ficam muito datados depois que a gente assiste, né? Depois de um tempo, principalmente. Mas eu acho a história ruim também. Começa com uma forma ruim, eu acho que a história é mal contada. É, falando especificamente desse filme, Godzilla 2000, é um filme que, pra mim, ele abre essa era milênio muito mal. E talvez reflita um pouquinho do que aconteceu pros outros filmes, né? O visual do Godzilla é muito legal. Isso eu não posso negar. Quando eles usam Godzilla, assim, como eles costumam usar, né? Não diretamente efeito especial, mas o Godzilla tem um visual bonito, interessante. E ele é um vilãozão, né? De fato, né? Na abertura dessa era, nesse filme. É, eles deixam bem claro que eles queriam tirar essa questão do Heisei, de tudo ser gigantesco e enorme, poderoso, pra tentar trazer essa sensação, só que com mais proximidade ao clássico de 1954. Na questão do Godzilla ser um pouco menor, ter o corpo mais polido, mais bonito, sem ser aquela coisa gigantesca e mega bombada. Realmente, no designer do personagem ficou muito bonito. Mudaram a cor da espinha dorsal dele, daquelas placas dorsais dele, ficou bonito, o visual dele em si é legal. Mas é o que o Vinícius falou. O primeiro vilão que abriu essa franquia é fraco, os efeitos do monstro são fracos e a história também não ajuda em porcaria nenhuma. A história é uma sequência direta, né, do filme de 54, a do Millennium. Millennium... não, acho que não. É, sim. Quer dizer assim, ela é uma sequência, tipo assim, o Godzilla de 1954 morreu, assim, e aqui é uma nova... Exatamente, isso que eles querem dizer, tipo, cagaram pra tudo começa ali, né, uma nova história. Sim. Mas tem algum filme que vocês destacam ou vocês veem que tem uma qualidade legal, interessante dessa era Millennium? Ah, antes de mencionar os filmes, mais uma curiosidadezinha da era Millennium. Com o lançamento desse filme, teve o diretor lá, o Michael Schlesinger. Como é que pronuncia isso aqui? Michael Schlesinger tinha em mente um projeto novo pra Godzilla americano. Se liga só. Onde ele ia fazer meio... ele ia se basear nesse Godzilla 2000, Godzilla Millennium. Ele ia fazer um filme chamado Godzilla Reborn. E seria uma continuação desse Godzilla Millennium do japonês. Só que seria uma versão americana. E ele tinha história, tinha roteiro. Ele chamou o diretor Joe Dante, que ia trabalhar no filme também, aceitou trabalhar. Eles tiveram permissão da Toho, só que eles não conseguiram dinheiro, né, orçamento pra poder correr atrás desse projeto. E aí, na ideia que ele queria fazer, ele ia fazer o Godzilla ir pro Havaí. E no Havaí ele ia enfrentar um morcego, um monstro morcego feito de lava. Só pra contextualizar, tá? Voltando pra Millennium. Ainda bem que não deu certo, né? Outra vez que a gente fala, ainda bem que não deu certo. Ah, sequenciando esse filme, Godzilla Millennium, né, que é o do Godzilla 2000, você tem o Godzilla vs Megaguirus, que também já meio que meio que deixou o pessoal meio assim, sabe? Porque não trouxe uma sequência direta. Ou seja, tudo que você vê no Godzilla de 2000, Godzilla Millennium, não aconteceu no filme seguinte, que é no Godzilla Megaguirus, que um não tem nenhuma conexão com o outro. Ou seja, eles rebootaram mais uma vez um filme que acabou de ser lançado na nova era. E também é um filme que tem seus efeitos bons, mas também tem muita coisa vergonhosa. E também tem muito da questão do uso do chroma key, efeitos especiais de baixo orçamento, que não deixaram o filme ser tão bom. Eu acho que talvez o filme sequente, que é o de 2001, seja o melhorzinho filme dessa era, não? Sim, só foi começar a melhorar a partir desse daí. Que é o Godzilla, Mothra e King Ghidorah, o Giant Monsters All Out Attack, que é um filme que é basicamente uma grande homenagem a toda a franquia, né? Sim, esse de fato menciona bastante até o clássico de 1954. Tanto que o Godzilla que aparece nesse filme, ele seria uma encarnação possuída por almas do clássico de 1954. Sim, é verdade. Ele também faz uma pequena referência até ao filme de 98 americano. Sim, que é uma também porcaria, né? que um personagem uma hora menciona um monstro gigante reptiliano em Nova York. Que eles não têm nem coragem de falar que é o Godzilla, porque realmente não é o Godzilla. Eu entendi meio com uma chacota isso. Foi isso mesmo. Tirando o barato, tipo, puta, olha a merda que os caras fizeram, velho. O Godzilla de verdade é esse aqui. É, cara. E esse também traz uma questão meio mística dos guardiões, sim, né? Das feras guardiões. E nesse filme é muito interessante que ele é meio que o contrário daquele filme de 64, da Ghidorah e da Mothra também. Porque naquele lá é o Godzilla, a Mothra e o Rodan contra o Ghidorah, né? King Ghidorah, né? Nesse aqui não, nesse aqui é a Mothra, o King Ghidorah e o Baragon contra o Godzilla, né? Exatamente. O que eu acho muito... eu achei muito legal também esse conceito, porque o Godzilla nesse filme, ele é o vilãozão, né? E ele dá um sacode nos três, né, cara? O que ele faz, exatamente, no Baragon é sacanagem, cara. Ele bate muito nele. Exatamente. Não, isso que você falou é legal, porque pelo menos nesse filme eles conseguiram pegar um personagem muito clássico, que é o Ghidorah, que estava sempre sendo utilizado como vilão, e conseguiram dar uma nova roupagem que caiu bem no filme, ficou muito bem visto a forma que eles apresentaram. Não ficou forçado ou mal feito, ficou bem feito. E nesse filme, pelo menos, os efeitos já são melhorzinhos. As cenas de combate já são melhor direcionadas, o filme já deu um passo a mais aí nessa questão. E é um filme dirigido por um cara que só trabalhou nesse filme, né, na franquia Godzilla. Porque a gente tem repetição de vários diretores, né, trabalhando em mais de um filme na franquia. O diretor desse filme é um cara chamado Shuzuki Kaneko, que ele trabalhou em 3 filmes do Gamera. Aí é com o Ivaldo. Sim, sim. Que depois vai me explicar por que nunca teve Godzilla versus Gamera. Fácil, depois eu te explico. Ah, é fácil me explicar essa? Tá, beleza. Você explica aqui nesse cast que eu quero escutar e o ouvinte também está curioso. Provavelmente ele já sabe, né, só o bobão do host que não sabe, né? Empresas diferentes, conflitando. Uma não vai querer deixar seu monstro cabo-chefe perder pro outro monstro cabo-chefe da outra empresa. Ah, mas isso aí ia ser legal, cara. Ia ser... dar muito dinheiro, mas tudo bem. Talvez a única sequência que a gente teve nessa era seja esses dois próximos filmes, né? Que é o Godzilla contra o Mechagodzilla e o Godzilla Tokyo SOS, que muita gente junta os dois como uma pequena fase dentro dessa era, né? Sim, eles são os únicos que dão sequência um ao outro e também são filmes que têm ligação total com o Godzilla de 1954. Esse aqui tem. Leve em consideração tudo o que aconteceu, a morte daquele Godzilla. Tanto que nesse filme, o Mechagodzilla, ele é criado usando como base o esqueleto do Godzilla de 1954. Interessante. E ele entra em combate e o espírito do Godzilla 1954 começa a controlar o Mechagodzilla. Então ele começa a sair destruindo tudo também, os caras têm que reprogramar. Não esqueceram aquela história de fantasma do Godzilla, né? Não, é. Tinha que ter de alguma forma, né? Mas fazer o quê? Mas enfim, já são e ele é um filme. E é um filme que faz referência não só ao Godzilla 54, também a outros filmes de kaijus clássicos, como o da Mothra, né? Sim, exatamente. O War of the Gargantuas, que é um outro filme também, desses clássicos da era, do início, né, da era dos kaijus, lá dos primeiros filmes. Também são filmes bons, tem uns efeitos melhores, né? E, como sequência, eles trabalham bem. Talvez se eles tivessem pensado a era Millennium, tendo uma história um pouco mais sequenciada, dependendo do que eles colocassem na história, poderia ficar uma era melhor, entendeu? Como esses dois filmes que funcionaram até que muito bem em conjunto. Mas não pensaram assim. Uma coisa interessante desse Tokyo SOS, que seria a segunda parte dessa batalha contra o Mechagodzilla, é que nesse filme, de fato, o Mechagodzilla conseguiu pela primeira vez na vida vencer o Godzilla e só não matou porque não quis. Mas ele conseguiu, de fato, neutralizar completamente o Mechagodzilla. Isso foi feito na Era Heisei pelo Super Mechagodzilla. Mas o Rodan foi lá e deu um suporte pro Godzilla. Nesse filme, não. O Godzilla tava completamente à mercê dos ataques do Mechagodzilla. Só que ele, na hora H, resolveu não matar e se jogou com ele no meio do mar. Viu só que bonzinho? Tá vendo? E essa Era Millennium é finalizada com Godzilla Final Wars, ou Batalha Final. Que é um filme bem diferente, né? Já, tipo, eles fizeram essa pequena fasezinha com esses dois filmes. Aí esse filme já é desconexo total, né, dos outros filmes da era. É, ele remonta a história de 1954 com uma roupagem diferente, e aí segue com a história extremamente aleatória que eles têm pra mostrar. E é um filme bom? Esse eu não assisti. Então, Final Wars, a ideia, assim, o roteiro não é muito bom, mas a ideia em si é legal, porque tava comemorando o aniversário da franquia, então eles fizeram um mega super crossover, trouxeram 14 kaijus pra aparecer, ou seja, de todas as eras tinha inimigo, muito da era Showa, grande parte da era Millennium, eles usaram muito de efeitos digitais, né? Nesse Final Wars eles voltaram um pouquinho mais pra efeitos práticos, switch motion, então voltou mais um pouco pra essa aparência Heisei e Showa do Godzilla. E tinha todos os kaijus clássicos, então, meu, é muito nostálgico você rever o King Caesar, Kamakura, Anguiras, Baragon. Então você vê toda uma galera antiga, é interessante, mas a história, cara, a história ficou bagunçada de um jeito que realmente não chama muita atenção, não. Tanto que esse filme, até então da era Millennium, ele é um dos filmes menos assistidos de todos os que foram lançados. Não foi muito bem de bilheteria também. E só aquilo, tem um nome legal, né? A única coisa só legal tem um nome é legal. O nome. Fizeram Godzilla jogar futebol com outro monstro. Puta lá. Meu, Porque assim, vamos fazer alguma coisa do Showa. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o Godzilla bater bola e vencer os caras no futebol. Aí, meu amigo, aí lascou, foi tudo. Não era algo realmente esperado. Então, e o problema que a gente tá comentando dessa era, passou um pouquinho por cada filme, comentando mais ou menos o que acontece, mas realmente é uma era que não tem filmes muito marcantes quando você vê o todo da franquia do Godzilla, né? E é uma pena, porque é uma era com 6 filmes, são 6 filmes desperdiçados, que a gente pode ter uma coisinha ou outra que se aproveita, mas que no todo acaba passando batido, né? Eu acho que talvez seja que o pessoal que acompanha, né, o fã de Godzilla e da franquia, menos goste. É, eles se deram muito mal também nesse Final Wars, que seria o último da franquia, que eu não sei se eles iam mudar alguma coisa, se estavam com algum projeto diferenciado, mas eles dão até quase mais ênfase nos humanos do que no próprio Godzilla. Tanto que tem uns heróis de uma raça aleatória enfrentando alienígenas de uma raça aleatória. Aí tem protagonista liberando poder na hora que o roteiro faz com que o cara ganhe o poder, só pra poder dizer que ele tá ali forte. E é protagonismo pra um lado, personagens pra outro, histórias aleatórias pra outro. Então saiu muito do foco dos filmes comuns que a gente tem conhecimento assim do Godzilla. Então já não ajudou muito pra vender essa obra. E esse filme saiu em 2004 e é o último filme da era Millennium. Talvez isso, esses comentários negativos que a gente fez, seja um motivo da era ter sido relativamente curta, né? Tá certo que a Heisei também só teve 7 filmes, mas muito melhor que a era Millennium, por exemplo, ou a Showa, que é a maior da franquia. A gente vai ter um espaço muito grande para ter um novo filme do Godzilla produzido pela Toho Studios no Japão. A gente tem o Monsterverse da Warner começando antes. Mas antes da gente falar desse universo da Warner, dos monstros gigantes e trazendo o Godzilla de volta, eu acho que vale a pena a gente comentar do filme de 2016 que tenta revitalizar e trazer de volta o Godzilla pro cinema japonês de fato, né? Produzido pela Toho Studios, que é em 2016 é lançado Shin Godzilla, que é um filme que tenta, não sei se tentou criar ou está tentando criar uma nova era, mesmo porque não saiu mais nenhum filme posterior no Japão, mas é um filme que foi muito bem recebido, né? E é um filme muito bom, muito bem feito, e é um filme que foi muito bem recebido de crítica pelos fãs. Sim, realmente. Ele foi o segundo filme de maior bilheteria no Japão em 2016, pra vocês terem uma ideia. Ele fez muito dinheiro no Japão, realmente. Fez muito dinheiro, realmente fez muito dinheiro. E, meu, trouxe toda uma tecnologia diferenciada, os efeitos são muito melhores, a forma como eles conseguem lidar com o lado humano, que chega a ser até maior em tela do que o próprio Godzilla, cara, é fantástica como eles conseguem trabalhar. Então encaixa muito bem. Eu acho que pega mais é a maneira como é contada a história, cara. Sim. Ela é contada de uma maneira diferente. Ela é contada de uma maneira mais emergencial, assim. Ela é contada mais... mas de uma maneira mais realista, até. Que é mostrando essa... a burocracia que é, tá ligado? Pra tomada de decisão. Ela tem muita parte de câmera na mão, assim, também, que lembrou muito pra mim o Cloverfield, algumas partes. Então, cara, realmente, ele é contado de uma maneira diferente, esse filme. Realmente, isso é um negócio que pega muito, essa parte documental do filme, né, você tentando... Que, querendo ou não, no clássico de 54 também tem um tanto daquilo, né, pelas manchetes, pelas coisas, e agora de uma forma mais moderna que acontece, né, pelas telas celulares, pela informação que chega muito rápido. E esse filme é interessante porque durante toda a franquia Godzilla, a gente tem as partes burocráticas dos militares, mas esse filme eu acho que trabalha melhor com como isso pode acontecer de fato, se acontecesse de alguma vez, né? Isso que me faz acreditar que o Japão realmente tem um plano pra caso o Godzilla apareça, porque esse filme retrata muito bem isso, de fato, e de como as etapas, de como eles lidariam com uma ameaça como o Godzilla, por exemplo. Os diretores, o Hideaki Anno e o Shinji Higuchi, foram os responsáveis por revitalizar a franquia, trazer essa nova, e eu acho que uma das apostas mais corajosas dele Ennis, além da maneira como o filme é gravado, um filme mais sério, um filme mais, mais adaptado pro mercado internacional também. Eu acho que quem assiste de fora não vai sentir tanto uma diferença como quem já é acostumado a acompanhar os filmes da franquia. Uma coisa interessante que eles trouxeram, que eles apostaram nessa mudança, é o visual do Godzilla, né? Nossa, demais. Que a gente tem um Godzilla com um visual totalmente diferente, com evoluções, um primeiro visual totalmente animalesco, até bizarro, pra depois evoluir e chegar num visual bem interessante, mas um visual muito monstro, né? De fato, aterrorizante. Sim. A questão do Shin Godzilla também é que o Godzilla em si, ele é meio... tem toda uma questão de evolução nele, né? Ele começa meio sem forma e vai adquirindo a forma à medida que ele vai mudando de local, assim, que eles até falam, né? Que ele, quando ele chega na Terra, ele começa a mudar um pouco de forma. Então, é um outro aspecto que não tem nos outros filmes do Godzilla. E um outro fato também é a questão dos poderes em si. O Godzilla, em todos os filmes, ele tem só a rajada lá na pela boca de radiação, né? Nesse não, nesse ele consegue jogar pelas costas também, né? Um outro tipo de golpe que ele tem, o que é bem diferente do resto, né? É interessante, é uma mudança não só visual, mas como de poderes, né? A escala de poder do Godzilla, você vende ele como um personagem muito mais forte. Esse filme, como eu falei, que ele foi muito bem recebido lá fora, né? Que ele tem um visual, eu acho que ele é gravado de uma maneira mais fácil de você receber ele no mercado maior. Ele tem uma aceitação muito boa, por exemplo, nota no Rotten Tomatoes, ele tem 86% de aprovação, 74% de público, e tem um título de Godzilla Resurgence, em inglês, né, mas pra Shin Godzilla. E eu acho que isso é muito importante, né, isso que o Everton comentou do visual e dos poderes dele. Eu acho que é uma evolução total, tanto de mudança drástica do visual, né, pra um visual mais aterrorizante, de fato, mas de monstro, a escala dele, de tamanho, de como ele é gigante, como isso é retratado no filme, é muito bem feito, é muito interessante. Os efeitos especiais do filme são muito legais, eu gostei bastante. É legal que, acompanhando toda essa questão da mudança da aparência dele, dos novos poderes, eles conseguiram mesclar muito bem, por exemplo, a chegada dele, se toma uma atitude, o lado lá das pessoas, né, do governo lá, toma-se uma atitude. Ele alcançou tal região, toma-se outra atitude. Pô, ele evoluiu, ele cresceu, agora ele tá andando sobre duas pernas. Toma-se outra atitude. Vamos fazer uma missão de atacar ele assim, assim, assado. Deu errado, toma-se outra atitude. Ou seja, toda a evolução do personagem, do Godzilla, como monstro, e toda a demonstração do seu poder, ao mesmo tempo o governo que tá ali lutando, tentando arranjar uma solução para evitar, para afastar esse perigo, salvar as pessoas, também vai evoluindo junto com o personagem. Então não é uma coisa que fica desfocado. Você vê o embate entre o monstro desconhecido, aquele poder gigantesco, mas ao mesmo tempo a inteligência humana, a forma de tentar resolver aquela situação de uma maneira mais inteligente, que traga menos prejuízo pro país. Então é muito bem casado essa ligação de combate, entre aspas, né, humano e monstro. E uma coisa que às vezes você fica meio irritado, você quer pular durante a franquia, é a parte humana, né? Você fala, pô, mano, exato, não quero ver a parte humana, né? Mas o filme é muito interessante como ela acontece, porque aqui a gente não tem nenhuma trama paralela de personagem, de convívio familiar ou de qualquer coisa assim. Não que isso seja chato, mas que acontece muito em outros filmes, né? Nesse, realmente, toda a parte humana é focada em como resolver o problema do Godzilla. E o senso de urgência que o Everton comentou torna tudo isso muito mais intrigante, e você fica mais conectado em saber como aquela história vai caminhar e como eles vão fazer para resolver aquele problema. É, uma coisa legal desse filme é a relação com os outros países, né? Principalmente os Estados Unidos, né? Que é uma questão de, pô, a ONU tá falando aqui que ela vai ter que dar conta de exterminar o Godzilla. E enquanto isso, o Japão tem que pensar, pô, mas eu vou permitir isso ou vou criar um plano, agir com um plano meu? E eles têm todo um tempo, que é porque o Godzilla tá imóvel, então eles têm que agir em determinado tempo. Então, todos esses fatores, eles trazem uma característica totalmente diferente pra esse filme, né? Além de tudo isso, fazendo um adendo rápido, a trilha sonora desse filme é do caralho, viu? Até o tema do Godzilla, quando ele começa a soltar uma rajada de fogo, atacar e começa a brilhar as costas dele ali naquela cena, que é bonita pra caralho. Os caras têm uns enquadramentos de cena do caralho nesse filme também. É maravilhosa. Engraçado que esse filme, em 2016, a gente não fala de uma nova era, porque quando o filme foi lançado, logicamente, como foi bem recebido, todo mundo espera uma sequência, né? Um novo filme com continuidade da franquia. O diretor, um dos diretores do Hideaki Anno, ele disse que tem uma sequência de desenvolvimento na época, em 2016, mas isso dependia muito da Toho. E também um fator agravante era o universo de monstros da Legendary Pictures Warner Bros, que estava acontecendendo posteriormente, já estava acontecendo desde 2014, então a Toho estava meio que presa a esse contrato e não poderia dar sequência direta ao filme ou fazer muitos outros filmes envolvendo Godzilla, porque estava nesse novo universo de monstros, né? Então ele tem que esperar até mais ou menos 2020, na época, né, que eles tinham a previsão, pra terminar esse universo de monstros, que a gente sabe que está pra acabar, possivelmente, em 2021, com o lançamento de King Kong vs. Godzilla. Eu acho que só depois disso, então, que a gente vai poder ver novos filmes do Rei dos Monstros na franquia, no cinema japonês. Isso a gente comentou, né, por disso, e vamos entrar agora nesse universo de monstros da Legendary Pictures da Warner Bros, que revitalizaram, né, depois do questionável Godzilla de 98, né, os americanos ainda tentaram mais uma vez e continuaram tentando fazer filmes do Godzilla nos Estados Unidos. E essa nova franquia, esse novo universo, ele começou em 2014 com o lançamento de Godzilla, dirigido pelo Gareth Edwards, que você pode lembrar dele agora mais recentemente pelo Star Wars Rogue One, né, que é um filme que foi muito bem recebido. E esse filme de 2014 foi o primeiro filme de Godzilla, dessa nova fase do Godzilla nos cinemas, né? Que é um filme que na época gerou controvérsias, tanto positivas quanto negativas. Tem gente que gosta do filme muito até hoje e aponta vários pontos positivos. Tem gente que não gosta do filme, principalmente porque o fator principal era, cadê o Godzilla? Vocês Exatamente. Gostam desse filme de 2014? É que esse filme é arrastado, né, cara? Exatamente. Ele tem, por exemplo, ao meu ver, tem a parte dos soldados, a missão dos caras, beleza, ok, compro. Perigo do Godzilla de um lado e uma criatura desconhecida que é o Muto do outro, beleza, eu compro, ok. Vai ter a luta dos monstros, é isso que eu tô esperando, ok. Só que o tempo que eles dão de tela pra desenvolver personagem que não precisava de tanto desenvolvimento, ficar desenvolvendo teorias, tramas e ficar mostrando o exército lutar, sendo que a gente sabe que metralhadora não faz efeito, ficar dando tirozinho de avião não faz efeito, ficar mostrando estratégia básica militar não faz efeito, fizeram perder muito tempo num filme que precisava basicamente mostrar o Godzilla enfrentando outra criatura gigante. Então você chega na tela de cinema e fala, porra, cadê o Godzilla? Realmente faz todo sentido. Eu acho que assim, primeiro, falando das qualidades do filme. Primeiro, ele trouxe um visual incrível do Godzilla. Godzilla, sim. Eles jogaram aquela iguana ridícula no lixo e fizeram Godzilla de verdade. Visual é impecável e eu acho que é o melhor filme que tem noção de tamanho. Ele cria cenas que você vê que o Godzilla é gigantesco mesmo. E ele tem cenas que você percebe isso, tem essa noção de tamanho muito bem feita em tela. Eu realmente acho que falta o Godzilla na tela, faltam mais batalhas de monstros. A história é boa, é legal, os personagens são legais, mas é realmente um tempo de tela a mais, muito a mais do que era necessário para você criar empatia com aqueles personagens. E você sente falta da batalha de monstros de fato, né? Acaba sendo um monstro de pano de fundo pros dramas familiares que estão acontecendo ali, muito mais do que o Godzilla ser o foco das atenções, né? É, o básico padrão americano, né? Vamos focar nos soldados patriotas americanos que estão lutando para proteger suas famílias, mas de fundo a gente deixa o monstro japonês batendo no outro monstro ali pra dizer que é Godzilla. E dessa nova franquia, esse Godzilla de 2014 é o segundo mais bem recebido, né? Ele tem notas boas no Rotten Tomatoes, ele tem 75 de aprovação na audiência, 66, então é um filme médio, assim. Assim, metade gostou, metade não gostou, um pouquinho mais gostou, vai. Mas porque é um filme muito bem feito, né? Isso é inegável. O filme é bem feito, é bonito. Tem o Bryan Cranston, tem o Aaron Taylor-Johnson, tem a Elizabeth Olsen, tem o Ken Watanabe, que tá lá e vai estar em outros filmes, mas... O Ken Watanabe faz o Dr. Serizawa, né? Sim. Que é o doutor do primeiro filme de 1954, que é o mesmo nome, né, que eles usam. Sim, verdade. Depois vai aparecer depois, mais pra frente também. E, assim, é um filme que, por mais que tenha gerado descontentamento de muitos fãs da franquia, principalmente pelo fato do Godzilla não aparecer, é um filme que você não pode falar assim, puta, acabaram com o Godzilla novamente, ou cria a mesma sensação que você teve quando assistiu aquela merda de 98. Não, porque ele segue os ele segue de certa maneira, ele segue os padrões dos outros filmes japoneses, em questão de tipo, tem uma história de pano de fundo e depois aparece a luta entre o Godzilla e os outros monstros, né? Só que o grande problema desse filme é o que o Godzilla aparece muito pouco, realmente, sabe? Você sente isso. Ele aparece só no final do filme, ele lutando contra os monstros lá, e tipo, é como se... Só uma cena marcante tem dele no filme, né? Que é aquela... Que, por sinal, uma cena muito foda, que ele abre a boca do monstro e dá o raio dele, né? Dentro da boca do monstro, que é tipo, é uma cena foda demais. Só que é essa cena. O filme pode se resumir nessa cena. Você acaba esquecendo o resto. Esse é o grande problema do filme. E o que o Everton falou é tão pesado que, tipo, não é uma coisa que sem querer acontece. Eles programaram as cenas pra, de fato, em determinado momento, cortar os kaijus lutando. Tanto que você tem cena do Muto vindo pra um lado, o Godzilla entrando pro outro, eles vão se atracar, fecha a porta do bunker, aí esconde as pessoas lá e não mostra a batalha. Sim. Ou então o Godzilla vai correndo pra um lado, quando você vai ver, sai a imagem da batalha real e aparece só na tela da TV, o menininho falando, mãe, olha, tem dinossauros lutando na TV. Ou seja, eles cortam os ápices das batalhas pra ficar mostrando, ou tem cenas de combate muito sombreadas, muito pó, são sempre cenas à noite. É como se eles tivessem medo da não aceitação do personagem. Eu acho que o filme perfeito seria a junção desse com o King of Monsters, que a gente vai comentar, que é o filme que saiu agora em 2019, né? Dando sequência a esse universo, né? Esse universo não é um universo do Godzilla, é um universo de monstros, né? De kaijus, de monstros gigantes, né? Da Legendary. Sequenciando esse filme de 2014, a gente teve em 2017 o lançamento de Kong, a Ilha da Caveira, que traz a introdução do King Kong, né? Mais uma vez, esse já teve vários filmes americanos e é um personagem, né, criado lá naquele cinema. Pra esse universo de monstros, né? Então a gente tem um filme que é muito bom, pra mim é o melhor disparado desses três que lançaram até agora desse universo de monstros. E a gente tem introdução, enfim, não entramos aqui em detalhes desse filme do Kong, porque não tem o Godzilla, obviamente, né? E esse podcast é do Godzilla e nós vamos falar só do Godzilla, mas o filme é muito bom, fica a recomendação, pra mim é o melhor filme dos três, com certeza. Vocês concordam ou não? Só pra com passar certeza, pra frente. Com certeza, né? Conseguiram trabalhar muito melhor os personagens, deixar os personagens com mais função lógica e direta no filme. O Kong tá do caralho, tá maravilhoso o Kong, tá perfeito, tá impecável. Os monstros são muito fodas. Os monstros estão muito fodas. As cenas de combate são meio que de dia, algumas são de dia, tem luz, você enxerga o que tá acontecendo. Eles não cortam a batalha pra mostrar as pessoas fugindo, eles mostram na cara. Muitas vezes os coitados estão até no meio da batalha, então, sei lá, eles visaram mais em mostrar os monstros, o que mostrou ser o que a gente tava esperando, né? Por isso que o filme foi tão bom. E agora, dando continuidade, né, esse filme, o outro filme do Godzilla chegou aos cinemas agora no dia 31 de maio de 2019, chegou Godzilla 2, ou Godzilla King of Monsters, que é o filme que vai dar sequência ao Godzilla e vai introduzir outros titãs, né, como é conhecido nessa franquia, né, nessa história criada, outros monstros kaijus clássicos que a gente conhece da franquia Godzilla, King Ghidorah, Mothra, Rodan, estão todos nesse filme, e ele chegou aos cinemas e tá sendo mista a recepção dele. A recepção de crítica, na verdade, tá sendo mista pra baixo, tá sendo ruim, mas a de público tá sendo boa até, e principalmente bilheteria, que é o mais importante pra Warner Bros, com certeza, e pra Legendary Pictures. Mas enfim, o que vocês acharam desse King of Monsters? O filme já conseguiu dar mais um salto, mais um avanço, né, dando mais tempo de tela pros monstros, que é o que a gente tava procurando. Os efeitos... Cara, não tem nem o que questionar, são maravilhosos. Eu vi. As referências ao clássico. Incrível, uma coisa. Desculpe, volto só pra interromper. Eu vi, eu vi mídias grandes falando que os efeitos são ruins do filme. Eu falei, caralho, mano. Porra. Será que realmente são ruins os filmes? Pô, os efeitos são bons pra caralho, eu achei. Exatamente. Os caras tão bem loucos, na verdade. As referências aos clássicos, cara, tem muita referência aos filmes clássicos, além dos personagens, sabe? Tem muita coisa que você olha assim e fala, pô, que legal, trilha sonora, cena, personagens. É muito nostálgico pra quem conhece a franquia clássica. Só peca que a parte humana, cara, eu não sei se é igual ou chega a ser até pior do que o de 2014, porque não, também tem um personagem aleatório. Eu discordo de você, sabe por quê? É. Pra mim, esse filme é o pior filme dos três, mas eu vou te explicar por quê. Se você pensar como filme, ele é o pior disparado, porque a história realmente é muito ruim, a história humana é muito ruim. Sim, e ela chega a atrapalhar até as batalhas dos monstros, a lógica daquelas batalhas. A batalha dos monstros é espetacular, Tipo, se eu fosse assistir um dos três de novo, eu assistiria o King of Monsters, mesmo sendo o pior. Porque as batalhas são incríveis, os efeitos são incríveis, e as batalhas são jogadas na tela toda hora, talvez pra compensar um filme que é tão ruim de Sim. roteiro e de história. Uhum. Ah, e se for comparar com... E se for colocar Kong no meio dessa conversa, obviamente Kong ainda ganha disparado. Acho que Kong é o que equilibra melhor batalha e história coerente e Sim. personagens melhores, né? Esse filme realmente tem um problema muito grande de história. Os personagens são muito ruins. Todos, da Vera Farmiga, do Kyler Chandler, é muito ruim. A da Millie Bobby Brown é horrível. Eu achei todos os personagens muito ruins. Mas assim, a gente tem grande quantidade de homenagens e de batalhas de monstros que são realmente grandiosas. Tem cenas lindas de batalhas. Os monstros principais são todos muito bem mostrados na tela. King Ghidorah tá incrível. O Mothra tá bem legal. O Rodan pra mim foi o meu preferido, principalmente a cena que ele aparece. A cena do Rodan é muito foda. É, eu acho. Eu não categorizo o filme como péssimo, porque a história ela é ruim e tal, mas tipo, ela consegue até que dar uma dinâmica pro filme. É ruim, mas dá uma dinâmica pro filme. O filme ele não é péssimo, não chega a ser isso pra mim, muito pelas cenas de ação, por elas acontecerem tantas vezes durante o filme, né? Porque são muito fodas, são muito boas as cenas de ação, e quem gosta das cenas de luta entre bichos gigantes vai gostar do filme, sabe? A história realmente tem pontos que você fica muito incomodado. Decisões dos personagens, principalmente, que não fazem muito sentido, sabe? Mano, tem diálogos que são horrorosos. Eu falo, puta, mano, um roteirista profissional escreveu isso, velho. Piadinhas ridículas. O time cômico desse filme é horrível. Eu não sei quem pensou que seria uma boa ideia colocar um time cômico, porque, puta, não funciona nada. Mas o que falha pra mim também é nessa questão da... Puta, considerando esse universo dos monstros, né? Tem aquela organização, a Monarch, né? E, tipo, num filme, você não entende muito bem... No primeiro Godzilla, você não entende muito bem se ela é daquele tamanho que ela aparece no King of Monsters, sabe? Que é uma instalação em toda a parte do mundo, com um exército próprio, sabe? Pra mim, algumas escolhas, assim, que ficam meio, puta, jogadas. Eu não sei o que ela é. Ela serve algum país? Ela é uma organização sozinha? É muito estranho pra mim. Concordo. Outra coisa, juntamente a essa dúvida, que também passou na minha cabeça, que me incomodou um pouco no filme, é muito do lado humano, que já tá começando a dar raiva, é por que que eles têm que enfiar as pessoas pra procurar alguma coisa exatamente embaixo dos monstros onde eles estão lutando. Cara, chega! Ah, vamos procurar quem? Sua filha, onde é que ela tá? Ah, ali junto com King Kong, Ghidorah e aquele meteoro que tá caindo ali. Meu, sabe, acaba estragando. Pô, você esperando epicamente o confronto do Godzilla com o Ghidorah, tem o confronto, você vai ver muito bem, tem muitas cenas boas, mas também tem muito momento que você vê eles lutando, aí tipo, pô, o Ghidorah passa o rabo, destrói 50 prédios, aí opa, deixa eu me abaixar aqui que vai passar o rabo dele, oba, então, e sai vivo, é meio forçado, sabe? Sabe o que é muito aleatório pra mim? Muitas das decisões dos personagens, por exemplo, de locomoção, de logística, de levar pessoas pra lutar, tá ligado? É muito pra recuperar a família do cara, do Kyle Chan. Puta, isso também, meu Deus. Tipo, não é assim, a Monark não. Porra, foda-se, eu não vou atrás da sua família, só quero tentar parar o monstro. Não, eles usam recursos só pra tentar salvar a família do cara, tá ligado? Que é meio estranho, porque, tipo, se é uma organização tão grande, ela quer estudar os bichos, sabe? Eles têm alguma vontade por trás disso, né? Então, tipo, eles tomam as decisões pra mim que são muito aleatórias durante o filme. Totalmente, mas eu acho que o que reflete na audiência, ou a audiência estar gostando desse filme, por exemplo, eu comentei nas críticas, o King of Monsters tá com 40% no Rotten, só que a audiência deu 85%. Por quê? Porque as batalhas dos kaijus são realmente muito legais, e os efeitos são muito bonitos. Então é um filme divertido de você assistir no cinema pelas batalhas, realmente é tudo grandioso, você assistir no cinema aquilo é muito maior, né? Apesar de todos esses problemas de história que a gente tem, o filme ainda vale, não é um filme que você tem que pular, puta, não assista esse filme que é uma bosta. Não, realmente, vale a pena você assistir esse filme só pelas batalhas. As batalhas realmente valem a pena pelo todo, e elas são várias durante o filme, né? É, um adendo pra quem é fã da franquia, que talvez não vá se gostar muito da história, principalmente da parte humana, mas além da batalha também vai ter uma grata surpresa, são as referências, né? Que você Sim. tem nesse filme, referências ao Oxygen Destroyer, que você Sim. vê uma arma sendo utilizada. Você tem referências gêmeas da Mothra. Você tem o tema de Godzilla com a trilha sonora, nova, né? A trilha sonora da Mothra você tem também. Você tem a origem do King Ghidorah, que é mencionado ele como uma criatura alienígena, igualmente a era Showa fez. Você tem a GeForce, meu, você tem soldados da GeForce. Você fala, caralho, a GeForce da era Heisei. Os caras existem, pô, que legal, tá tendo menção deles aqui. Você tem o Burning Godzilla lá, você tem o Rodan se sacrificando. Desculpa, você tem a Mothra se sacrificando pelo Godzilla. Aí você lembra da cena do Rodan se sacrificando por ele na luta contra o Mechagodzilla 2, na era Heisei. E ele também, a Mothra também fez isso pelo King Ghidorah no filme da Era Millennium. Então, pô, tem muita referência. Quem é fã da franquia, quem acompanha as outras eras, vai gostar. Independente da história humana atrapalhar bastante o filme, ainda vai conseguir se agradar com essas referências. E como o filme tá tendo uma boa resposta de público, a gente pode ter certeza que a franquia vai continuar, né? Que esse universo pelo menos vai ser finalizado de alguma forma no próximo filme, que é o embate do King Kong contra o Godzilla. O filme chama Godzilla vs Kong e vai ser lançado em 2020. Ano que vem, então esse já deve estar em boa fase de produção, pré-produção. E vai sair esse filme. E a gente espera que seja um filme muito bom, né? Talvez um filme mais pro nível do filme do Kong do que pra esse Godzilla, certo? Principalmente, pelo menos pela parte da história, né? Se for da batalha, tudo bem. A batalha pode continuar na mesma pegada, que eu acho que eles acertaram o tom nesse filme do King of Monsters. Mas eu tô curioso pra ver esse filme, cara. A história que eles vão bolar por encontro dos kaijus e as batalhas, como elas vão se proceder. Mesmo porque esse filme ainda deixou muito campo aberto pra você criar novas histórias, né? Esse universo pode ser maior do que apenas esse filme Godzilla vs Kong. Ah, com certeza, você pode ver que até nesse filme agora de 2019, eles mencionam que já existem, que tem no total de uns 17 kaijus que a Monarch tem conhecimento, ou seja, que tem conhecimento, já são 17. Então ninguém sabe o que tem a mais por aí. São os titãs. Você vê que alguns kaijus apareceram, os titãs. Isso. A cena você já teve a aparição de alguns. É, vocês têm na cena pós-crédito eles o vilão lá, o bioterrorista místico lá, encontrando a cabeça do King Ghidorah, né? Falou, opa, a gente vai ficar, vamos fazer alguma coisa. Aí o pessoal fala muito que, teoriza muito que, de repente, será que eles vão fazer o Mecha King Ghidorah, né? Vão tentar trazer essa versão dele de volta. Ou vão fazer alguma coisa a partir do DNA, né, do corpo, a partir da cabeça do King Ghidorah, né, criar um kaiju diferente, alguma coisa nova. Ou se de repente, até eles vão fazer o Mechagodzilla. Tem até teorias que dizem isso, porque o Mechagodzilla da era Heisei foi criado a partir da tecnologia do Mecha King Ghidorah, que foi derrotado pelo Godzilla. De repente eles podem criar alguma coisa doida e fazer um robô meio orgânico, sei lá. Vamos ver, que teoria é o que mais tem, né? Teoria e material pra criar, né? Ah, com certeza. Só do que a gente comentou aqui na parte 1 desse podcast, que a gente falou da era Showa e da era Heisei, são muitas histórias pra se contar, muitos monstros, muitas ideias pra você se basear e continuar criando esse universo, né? Muito depende da resposta de público, mas é um filme. Mas já vamos pro terceiro filme, já é mais do que o de 98, né? Mas também porque a qualidade é muito melhor, né? Então a gente espera que essa franquia continue crescendo, né? E quem sabe a franquia também japonesa continue produzindo, né? Mas a gente não sabe até quando. É uma coisa impede a outra. Mas só pra gente citar, eu acho que é importante a gente citar que existe, porque é cânone e faz parte da franquia Godzilla, são os três filmes de animação que saíram pela Netflix, né? Em 2017 a gente teve o lançamento de Godzilla Planeta dos Monstros. Em 2018 a gente teve dois filmes, Cidade no Limiar da Batalha, ou City on the Edge of Battle, ou em 2018 também a gente teve Godzilla The Planet Eater, o Devorador de Planetas. São três filmes de animação, desse novo tipo de animação que eles estão usando muito, né? Que misturam com animação 3D, com animação tradicional do anime. E são filmes do cânone, né, da franquia Godzilla. Sim. Que muitos foram bem recebidos, muitos não foram bem recebidos, mas exatamente. Enfim, foram feitos três filmes diretos, né? É, mencionam muito da história clássica, mencionam as origens, eles dão uma mexida na origem também, mas é o que você falou, é um divisor de águas, né? Tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta tanto. Eu achei a ideia foda, independente de ser uma animação meio 3D, que eu já não gosto muito desse estilo de animação, acredito que vocês também não gostam, mas eu achei legal. O primeiro filme é interessante, você vê toda aquela estratégia humana pra tentar confrontar o Godzilla. O Godzilla desse filme, ele é colossal, é gigantesco, não tem como nem definir, meu, é enorme. É, acho que é a maior versão de Godzilla já criada e vai ser a maior de todos, ninguém vai conseguir superar. Então, eles tinham 1 bilhão de peso, né, fazendo a brincadeira aqui com o tamanho. Tinha personagens interessantes, com estratégias interessantes, mas aí no segundo filme já deu a entender que ia ter Mechagodzilla, e teve, mas não teve, continuou só o conflito mais humano e estratégias. Terceiro filme trouxe Ghidorah de uma forma, nossa, aleatória lá, não sei, tinha capacidade de fazer mais do que entregou. Mas tá aí também, é um material pra quem gosta do Rei dos Monstros. É mais um material, né, pra franquia, né? Exatamente. É, material esse que a gente comentou dos filmes, né, como um todo, mas também tem posteriores outras coisas, outras mídias que tem histórias do Godzilla, tem televisão, né, tem séries animadas de televisão, a gente tem uma série de 73, chama Zone Fighter, é uma série de televisão? É uma série de televisão. Isso. 78, 79 a gente teve Godzilla, e de 98 a 2000 a gente teve Godzilla a série, Godzilla The Series, que é a mais famosa. Que é fez mais sucesso, né, que o filme, cara. Impressionante. Conseguiu fazer mais sucesso que o filme, meu Deus. Qual é o da Hanna-Barbera? Acho que é o Godzilla de 78 e 79. Né? É, acho que é ele mesmo. Que tem essa versão também que é conhecida. E games também, a gente tem um monte, né? Eu citei um durante o cast da primeira parte, que era o Super Godzilla do Super Nintendo de 93, mas tem outros muitos games do Godzilla, né, Ivan? Ah, com certeza. Tem desde a geração arcade, Dream Quest, PlayStation 2, PlayStation 4, tem um jogo novo do Godzilla. E sem contar com jogos para Android, celular, enfim, sempre teve e sempre vai ter jogos do nosso grande Kaiju. Eu acho que pra gente finalizar essa segunda parte, né, que foi mais curta que a primeira vez porque são menos filmes e menos coisas pra comentar, enfim, a gente falou mais desse novo filme do Godzilla e da Era Milênio, que são os mais importantes, e do Shin Godzilla também. Eu acho que a gente pode fazer um filme favorito? O que vocês acham? São várias. Vai ser difícil? São muitos filmes. Faz um de cada franquia. Faz um de cada franquia, só. Fica legal. Um só é pouco. Um da Era Showa, um da Era Heisei. Showa, agora sim. Agora vai ficar legal. Mas Era Millennium pode incluir o Shin Godzilla. Sim. Porque tudo bem. Pode incluir o Shin Godzilla. Valdo. Ghidorah, Monstro Ticéfalo, Godzilla vs. Destroyer e Shin Godzilla. Everton. Pra mim é o primeiro de 54, certamente, o Retorno de Godzilla de 84 e o Shin Godzilla. Ninguém vai voltar em outro filme da Era Milênio que não seja o Shin Godzilla, né? Já tô percebendo. Pra mim o Godzilla de 54, pra Era Showa, mas vamos dizer que o Godzilla 54 ele é um filme diferente e a Era Showa é outra coisa, né? Porque não tem nada a ver esse filme com o resto da Era Showa. Por isso que eu nem falei do 54, porque pra mim ele é um universo completamente diferente. Então eu ficaria também com o Monstro Tricéfalo, né? Mas como faz parte, Valdo, sinto muito, é o filme de 54. É. Mas o Monstro Tricéfalo também é uma boa... Você pensou que nem eu. E eu acho que o da Era Heisei, eu vou escolher... Um filme que eu gostei muito, que eu acho que não é um dos principais, né? O que o pessoal comenta muito, é o Godzilla vs. Mothra. Eu gosto bastante desse filme. Show de bola. E o da Era Millennium, Shin Godzilla, porque a Era Millennium é realmente muito esquecível, né? Então, é uma pena, né? Mas o Shin Godzilla é um bom refresco, é um muito bom filme, vale a pena ser conferido. Certo, galera? O melhor ia ser você falar, da versão americana, qual o melhor filme do Godzilla que vocês preferem? Todo mundo fala, King Kong, ele é da caveira. É por isso que eu não vou fazer, porque pode ficar feio, né? Todo mundo vai falar Kong, ele é da caveira. Porra, os caras fizeram 2 podcasts sobre Godzilla e no final eu prefiro King Kong. Puta que pariu. Mas enfim, nunca, jamais. Godzilla é o rei dos monstros. Eu acho que foi muito interessante gravar esse podcast, né? Porque conheci muito mais a franquia. Nós três aqui, o grande fã de Godzilla era o Ivaldo, mas eu e o Everton fomos atrás, vimos muitos filmes e eu gostei bastante, cara, do que eu vi. Acho que é uma franquia que eu vou conhecer mais. É, porque também tem um fator. Por exemplo, a gente já gosta de Tokusatsu, já assisti coisas de Tokusatsu também. Então, puta, você pegar os filmes do Godzilla pra assistir, você já não estranha tanto, já tem um pensamento pra curtir mais, né? Então, por isso que eu acho que agradou bastante. E é um personagem muito icônico do cinema mundial, né, cara? Então, você saber um pouquinho mais da história dele, eu acho é uma coisa bem legal, né? Pô, eu também tive a mesma experiência que vocês, porque por mais que eu sou o maior fã de Godzilla entre vocês três, pra mim acompanhar a Era Showa, que é uma era que eu só tinha assistido em 1954, foi muito bom, porque... Tinha assistido em 1954 ou de 1954? Ou de 1954, eu não sou viajante do tempo ainda. É, mas eu falo assim, não é tão velho assim. É que é o que o Vinícius comentou na primeira parte do cast. Geralmente você conhece a Era Showa muito por Voadora Dupla, Tchauzinho, brincadeira bizarra. Aí quando você pega pra assistir, você começa a realmente ver que tem muito mais coisas boas atrás dessas pequenas peculiaridades bizarras da franquia. Valeu muito a pena conhecer. Com certeza, é verdade, Valdo. Muito bem, chegamos ao fim aqui desse podcast da franquia Godzilla, desse podcast em duas partes, né? Da segunda parte desse cast. Espero que você tenha gostado, você que é fã de Godzilla e você que não é fã de Godzilla e escutou mesmo assim, que quem sabe criou um interesse em você de ir atrás, de conhecer algum filme, assistir, nem que seja um, a gente vai ficar feliz, né, Ivan? Com certeza. Pô, a gente vai ficar feliz. Comenta com a gente, conversa com a gente, você, qual o seu filme preferido da franquia de todos esses que a gente comentou, qual a gente deixou de fora, deixou de comentar e talvez é um filme que você goste muito. Mas enfim, interaja com a gente. E lembrando, ouvinte do Nerd Patriarca, responda a nossa pesquisa, ajude a gente. Entra lá no site nerdpatriarca.com.br, lá tem nossa pesquisa no post. Todos os posts dos episódios que estão saindo agora tem o link pra essa pesquisa. É uma pesquisa rápida, você vai responder sobre o podcast, o que você gosta de escutar, como você conheceu a gente, e são coisas que vão fazer a gente melhorar o nosso conteúdo e continuar crescendo para continuar produzindo um podcast de qualidade, duvidosa às vezes, mas de qualidade para vocês, certo? Certo. E só para deixar bem claro, Godzilla venceu os Vingadores. É verdade, você não podia deixar esse easter egg de fora, né? Easter egg não, é realidade, né? É realidade, aconteceu, virou manchete. Muito bem. É isso aí, galera. Voltamos no próximo domingo para mais um episódio. Valeu. Falou. Falou. Obrigado por ouvir mais um episódio desse podcast. Para comentar sobre esse cast que você acabou de escutar ou qualquer outro, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Comente no próprio post do episódio no site. Acesse o nerdpatriarca.com.br. Lá você encontra todos os outros episódios que a gente já lançou. Consegue assinar o podcast em qualquer agregador que você utilize. E, inclusive, estamos agora no Spotify. É só digitar Nerd Patriarca que você encontra a gente lá. Segue a gente nas redes sociais também, facebook.com/nerdpatriarca, Twitter é o @nerdpatriarca e temos outras redes sociais como o Instagram que você consegue encontrar pelo site. Site esse também que tem um link direto para o nosso grupo no Telegram. Se você tiver curiosidade de conversar com a gente, entra nesse link e interaja. Você também pode ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo sendo um padrinho ou madrinha. Acesse o nosso Padrim pelo padrim.com.br/nerdpatriarca ou pelo link direto no nosso site. Conheça os nossos projetos e nossas humildes recompensas. Você apenas com R$1 consegue nos ajudar muito. Escolhe os planos, vê o qual se encaixa no seu orçamento e ajuda a gente. Faça como os nossos padrinhos esse mês. O Jonathan Giordano, a Maria Dias, doaram R$10 e estão sendo citados aqui pela gente durante o mês. Muito obrigado mesmo. Também estamos no PicPay. É só procurar Nerd Patriarca lá, assinar o seu plano e ajudar a gente, certo? Muito obrigado por escutar esse episódio e até o próximo.